American 230, ready for taxi. American 230 taxi approved via May April and taxiway India. On hold point runway 10, coming back ready for takeoff, decon H1018. Okay, via the main apron runway, taxiway India, holding point, we'll call you when ready, American 230. Romeo November Oscar Whisky, a torre. Prossiga para November Oscar Whisky. É forte best call da RMA, ok? Final da 17. Na best call da RMA, na final da 17, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky, curva à esquerda e reporte interceptando final da 17. Olá, localizador 3305. Plan 3305, complete a final, chame torre 1183. 118 decimal 95, apenas informa o tráfego, o Papa 28 Alfa mantendo no meu pé no circuito de tráfego do, de Salvador. PS 3305. Sou 3305 estabilizado e LF. Dan 3305, continue a aproximação, confirme já visual com o campo? Não, ainda não. Reporte quando visual, ajuste no 018, Dan 3305. Estarei visual, ser feito, 305. A 3 milhas da 17, November Oscar Whisky. Papai Romeo November Oscar Whisky, realize 270 pela esquerda, reporte reinterceptando o sinal da 17, November Oscar Whisky. 270 pela esquerda, reportará interceptando o sinal da 17, November Oscar Whisky. Questão 3305, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 10. Para informação, à esquerda do eixo da 10, um Papa 28 Alfa, em espera, mantendo um no mil pés, não interfere com o seu pouso. Então 3305. Sim, 3305, está livre o pouso da 10. Então 3305, autorizado o pouso. Vento 140 graus, 09 nós. Livre o pouso, 3305. Romeo November Oscar Whisky, visual com R2, da TAM, final do 10. Afirmativo, visual com tráfego. Continue a aproximação, aguarde o eixo da 17 liberado, o November Oscar Whisky. Vai aguardar o eixo liberado, mantendo a aproximação, November Oscar Whisky. 050, o gol 970, possibilidade de voz, TAP ou DUNA? Voz TAP, dá presente, gol no 970. Aproide, TAP, gol no 970, obrigado. November Oscar Whisky confirmando, é toque arremetida? Afirmativo, toque arremetida, na 17. Tenho. Romeo November Oscar Whisky autorizado, toque remetido na 17, o vento 150 graus, meia dúzia de nós. Toque remete autorizado, November Oscar Whisky. And in synchronous American 230 will be ready. American 230, line up and maintain, runway 10. Line up and wait, runway 10, American 230. Salvador, boa noite, hoje é a minha atendida, você, 1-2-3, com informação, cai da autorização, São Paulo, Guarulhos. Guarulhos, 360, número 1 para a COP, prepare a subida, Sanvo 1, Leda Motiva, aguardando, Xané 63, 1-3. Guardando, 63, 1-3. Livro 3305. É o 3305. No solo aos 33, mantenha a minha escuta, prossiga via Alfa e Juliette até o portão 05, tá 3305. Alfa e Juliette até o 5 na sua escuta, tá, 230, cleared for takeoff, runway 10, the wind is 140 degrees, 05 knots. Roger that, then clear for takeoff, runway 10, American 230. Romeu November Oscar Whisky, tocou RMT aos 34, autorizado circuito não padrão, pela direita. Fernando Bento pela direita, reporte para girar a base da 17, November Oscar Whisky. Circuito não padrão pela direita, reportará girando base, November Oscar Whisky. American 230, airborne at 35, canal Salvador Departure 120, decimal 80, have a nice trip, sir. American 230, walk out, good night, sir. Salvador. 3-1-3, copia. Autorizado Guarulhos, via rota UP Zulu 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída Sanvo 1, Leda, Motiva. Decolagem da 10, primeira curva à direita. O transponder é 5225, controle Salvador 120, decimal 80. Oxalé 6313, autorizado São Paulo Guarulhos, nível de voo 360, UP Zulu 10, Taubaté. Decola. Sanvo 1, Leda Motiva, da 10, primeira curva de direita, conta no ponto 5221 e eu considero saída 1208. Confirmando o transponder 5225. 5225. Protejamento correto, portão 02, chame pronto, Oxalé 6313. Após o desvio, reassuma a navegação na proa de duna, desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 8, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Após reassumir duna, 1018, 2 mil pés, reporta na ILS, obrigado. Base na 107, November Oscar. Reporte na final, November Oscar Whiskey. Reporta na final, November Oscar Whiskey. November Oscar Whiskey, autorizado toque remetido a pista 17, vento 140 graus, 05 nós. Toque remete autorizado, November Oscar Whiskey. Romeu November Oscar Whiskey, topou e arremeteu aos 3-9, autorizado. Circuito padrão pela esquerda, perna do vento da 1-7, reporte para gerar base. Circuito padrão, padrão pela esquerda, reportará girando base, November Oscar Whiskey. Tem autorização, tá pronto, cópia? Não, peraí, só um momento, peraí. Ô, Salvador, Oxanã 6313, posição 2, pushback, Oxanã 6313. Autorizado, Oxanã 6313, chame táxi. Vai chamar táxi 6313. Passagem de base, 17, November Oscar Whiskey. November Oscar Whiskey, autorizado, base, reporte na final do 17. Reporte na final do 17, November Oscar Whiskey. Então, 3305, autorizado, Recife. Rota Zulu 17, nível 330. O perfil de saída é Puca, transição, Aracaju. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda. Controle Salvador 1208, transponder 5235. Aguarde para o cotejamento. Então 3305. O November Oscar Whiskey autorizado, toque remetido na 17, vento 150 graus, 05 nós. Autorizado, toque remetido na 17, November Oscar Whiskey. 305, contejo. Afirmativo, foi autorizado a recíproca, para Zulu 10, 330 ainda, decolando da 10, Pucca, Aracaju, chamando 208-5235, transponder do 3305. Confirmando a rota para Zulu 17. Foi o Zulu 17, isso aí. Fechamento correto, portão 05, chame pronto, então 3305. Maple 1265.85. Usado curva à esquerda, ligou esse circuito padrão, perna do vento, reporte para gerar base da 17. Circuito padrão pela esquerda, reportará gerando base de 90 da saída. Novembro das pistas, solicita TGL, pista 10. Sim, está presente, prossiga com curva à direita, vertical do farol de Itapuã. Boeing da Gol ingressando agora final da 10, número 2 para a pista 10. Novembro é o Squeeze, que reporte vertical do Itapuã. Ciente, vertical do farol de Itapuã, reportarei o Novembro é o Squeeze. Está 3178, acione identificação, dessa via chegada com MED 1 para nível 050, ajuste de altímetro 10018. Descida via com MED 1 para 050, 18, alguma possibilidade de voz luna da presente? 3178. Romeu November Oscar Whisky na vertical do farol de Itapuã, se espera com curva pela esquerda, aguardando instrução. Na vertical do farol de Itapuã, curva à esquerda, 310 espera. Taxi Oxané 6313, 99 a bordo, temos 6 horas de autonomia, o Fernando Galeão. Autorizado táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 10, 18, Oxané 6313. Táxi direita, Índia, ponto de espera, está pronto, 18, Oxané 6313. Gol 1970 é a torre. Boa noite, Gol 970, no sim para contra embaixo, entravado. Gol 1970, informação de tráfego à direita do eixo da 10. Um Papa 28 Alfa em espera, linha do litoral sul, mantendo 1.000 pés, não interfere com seu pouso. Autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 049. Gol 1970. Ok, livre pouso na 10, quente do tráfego, Gol 1970, obrigado. Mother, very good afternoon, Europa 084. But 084, send it by your ETA. Just requesting the wind, surfer wind, please. Não entendi, confirma, por favor. 3178, em forma de via à esquerda, magnética 040 por 5 milímetros. Ok, frente, está livre de desvios. Pois, etapa. Pode voltar, 3178. Espera pronto, não no 0, Xané 63, zona 3. Xané 63, zona 3, ali mantém, cabeceira no 0. Ali mantém no 0, Xané 63, zona 3. 970 no solo aos 48, direita na minha escuta, prossiga via Alfa Ciante da Juliette. Na sua escuta via Alfa Ciante da Juliette, bom no 970. Europa 084, stand by, ok. November Oscar Whisky, solicita prosseguir para. Pouso final na 17. De novembro, Oscar Whisky dá presente, perna do vento pela direita da 17, cruzamento final da 10, reporte para gerar base da 17. Já dá presente, perna do vento 17, reporte para gerar base pela direita da 10, novembro, Oscar Whisky. Poxa, no 6313, autorizado a decolagem pista 10, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem 10, Xané 084. Decolado 5-1, no controle 120, decimal 8, bom voo. 208, controle Xané 63, 13, boa noite, bom trabalho. November Oscar Whisky autorizado, base pela direita, reporte na final. Girando base pela direita, reportará na final, November Oscar Whisky. Bom no 970, Juliette, ponto 08. Juliette, 08, bom no 970. 18, está autorizado Xané 10, reporte localizador. 2018, autorizado, reportará estabilizado 3 no 7. Boa noite, controle de Salvador, Xané 63, zona 3, passa 2 mil pés. Boa noite, Xané 63, contato radar, suba. A no nível 360, voe São Lu. 360, voação, voe, Xané 63, zona 3, obrigado. 04 knots. 180 degrees, 04 knots. 184, muito obrigado. Na final da 17, novembro Oscar Whisky. Livre pouso na 17, 160 graus, 059, o novembro Oscar Whisky. Livre pouso, 90, novembro Oscar Whisky. Romeu November Oscar Whiskey no solo 5-3, autorizado backtrack, retorno via Romeu até a Bata, frequência livre no corte. Tente November Oscar Whiskey, boa noite. Boa noite, obrigado. Estabilizada, tá 3.978. Prisão 78, autorizado final LS, chame agora a Torre Salvador e 1 no 8.95. 1895, boa. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, da 3178, estabilizado no X-Ray, passando o Índia-Terra. TAM 31978, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 04 nós. Autorizado pouso na 10, TAM 31978. Terne 28, decimal 35, boa noite. 251, 2835, boa noite, 6313. TAM 31178 no solo 01, no libere direita. Na minha escuta, prossiga Alfa e Juliette, portão 07. Direita, segue Alfa e Juliette na escuta para 07. TAM falando. Torre Salvador, Azul 5001, Sente Alfa. Azul 5001, pronto, cobre Guarulhos. Pronto, Autorizado Guarulhos via rota Pesulu 10, Taubaté, nível 360. Perfil de saída Sanvo 1, Leda, Motiva, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Transponder 5242, controle Salvador 120, decimal 80. Frente autorizado, Salvador para Guarulhos, via Pesulu 10, Taubaté, no nível 360. Saída da EL, Leda Motiva, circulando a pista 10, primeira curva direita, transponder 5242, controle 120, decimal 8501. Firmando perfil de saída, Sanvo 1, Leda Motiva. Céu do 1, confia? Sanvo, Serra Alfa, November, Vitor, Oscar, 1, Leda Motiva. Sanvo 1, então, o 500. Fechamento correto na remota 5 Lima do pátio 3. Chame pronto, o azul 5001. Sente, chamará 5001. Salvador, boa noite, voo 176, informação CAR, 723, acione identificação dessa via, chegada bom para 4 mil pés, onde o altímetro 0 no Ixo. Via bom, 1 a 0 no Salvador, C3305, está no 5 por direcionamento. Autorizado, reporte táxi, C3305. Reporte táxi, 3305 da TAC. Salvador Delivery, good afternoon again, Europa 084. 84, ready to copy. Go ahead, sir. Europa 084, clear Salvador 2, Lima Echo Mike Delta, flight level 390, via Upper Zulu 10 until Natal, after Upper November 873 until Vunok, after abordage of flight plan route, departure from runway 10 after left turn, Puka departure, Papa, Uniforme, Charlie, Alpha departure, and Zipar transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo transition. Squawk 5250 and Salvador departure 120.8, Europa 084. Okay, I will try. We are clear to destination Madrid, flight plan route. Flight level 390, Upper Zulu 10, Natal, Upper November 873, Bunok. Runway usage 10, the departure is Puka, transition SIPA, spoken 5250 and departure frequency 108. Europa 084, the readback is correct. Come back, ready for pushback and startup. Thank you very much, sir. Olá, Azul 5001 para pushback, seu nome. Autorizado, Azul 5001, deixa eu estar. Autorizado, 5001. Para o táxi Azul 5001, POB de 49, autonomia de 4 horas 55 minutos, e alternando Serra Bravo, Romeu Papá. Azul 5001, aguarde para iniciar o táxi. Aguarda. Controle, voo 19733, após pelo está autorizado o procedimento. Estimativo, desça para 2.000 pés, autorizado sinal LS, reporte localizador. 2.000 pés, desça o sinal LS, portaria. Please, Europa 0-8-4, request pushback and stand up, please. Zero-8-4, pushback and start approved, come back, Roger, for text. Pushback and stand up, please, approve, I call you back, for text, Europa 0-8-4. Do 5001, siga o R2 da TAM à frente, via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 1-0, reporte pronto para decolagem. O ajuste 1018, tem um bom voo. Gente, segue o aeronave da sua frente, em ponto de espera, reposta pronto, 5001018. Localizador, bom, 723. 723, autorizado final LS, torre 1 no 8, decimal 95. 723, 95, 723, uma boa. O azul 5001, atrás da aeronave da sua transmissão. Ciente como número 2, mantenha ponto de espera, azul 5001. Ciente como número 21, 5001. Muito boa noite, voo 9733, estabilizado no INS, agora uma milha de zona. Voo 9723, avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 079. Livre pouso na 1-0, voo 9723.